Portal do Arrocha. Salvador pra todo o Brasil, Sil Silva. Puxa, Missinho. É. O bregueiro mais top do Brasil. Faz uma semana eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagens, você visualiza e não me responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saída. Mas